Quero te lembrar nessa noite uma história que nós lemos na palavra em 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá, cercado de tantos inimigos. E ele fala uma coisa, é uma lição que eu tenho tomado para a minha vida, um versículo que eu acho muito especial. Ele fala uma frase muito importante, ele fala assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Quantos momentos a gente fala isso mesmo? Deveríamos seguir o exemplo de Josafá. Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vem em profecia. Escute o que o Senhor diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que vem contra vós, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e assisti à salvação do Senhor. Não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor será convosco. A batalha não é vossa, mas de Deus. Que tremendo isso que já está acontecendo aqui essa noite. Enquanto nós cantamos, nós declaramos, o mundo espiritual vai se movendo, os anjos e demônios vão se movimentando. Por isso que o diabo é tão interessado em parar o nosso louvor, mas nessa noite nós vamos soltar a mesma voz e adorar o Senhor. Porque o resto da história você se lembra, os músicos e os cantores vão para frente do exército, eles começam a declarar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus manda uma confusão sobre o exército inimigo e eles se destroem uns aos outros. E o povo parado assistiu à salvação do Senhor. Deus, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor abra os nossos olhos. Quantas vezes olhamos para o Senhor e vemos o Senhor como um Deus fiel, e o Senhor é Deus fiel. Vemos o Senhor como provedor, o Senhor é provedor. Mas nessa noite nos ajuda a ver o Senhor, Deus, como homem de guerra, porque esse é o teu nome. O teu braço e a tua mão não estão encolhidos, Senhor. O teu nome é Jeová, homem de guerra, homem de batalha. O Senhor guerreou as batalhas do teu povo, guerreia as nossas guerras nessa noite, Senhor. Oh, aleluia! Eu te convido a dar um brado na presença do Senhor nessa noite. Levanta um brado. Levanta a sua voz. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Pastor Sócrates, porque é uma data festiva. Nós estamos em plena festa de Sukkot Tabernáculos. E como vocês vão ver num pequeno estudo que eu preparei, é a festa, a única festa, aliás, em toda a Bíblia, onde Deus ordena uma alegria. É uma ordenança de Deus nós nos alegrarmos no Senhor nesses 7 dias. E é uma coisa meio paradoxal alguém dar uma ordem para você se alegrar, mas o nosso Deus dá essa ordem. E nós caímos exatamente hoje no meio dessa festa, a maior festa de Israel. Eu sou Matheus Andona, eu faço parte de um trabalho chamado Ensinando de Sião, um trabalho com sede em Israel, em Jerusalém, composto de judeus e não judeus também, discípulos de Yeshua, como nós dizemos em hebraico, Jesus, e meus antepassados eram judeus de origem italiana e portuguesa, eram portugueses, judeus portugueses que saíram de Portugal devido à Inquisição, se alocaram na Itália, na cidade de Livorno, e na primeira década do século passado vieram ao Brasil. e fugindo da guerra civil italiana, e aqui se alocaram no interior das Minas Gerais, abdicando completamente de toda a tradição judaica, visando dar uma vida mais segura para os filhos. E por intermédio de uma ação divina, o meu pai, Marcelo, ele teve um encontro com Jesus e nasceu de novo. E através desse encontro verdadeiro, que nós tivemos uma família restaurada, vidas restauradas ali na minha casa, Deus foi orquestrando toda a vida ministerial de meu pai. Nós tivemos encontro com um judeu, crente em Jesus, nascido de novo e cheio do Espírito lá em Jerusalém. E através desse encontro houve a confirmação de um chamado por parte de Deus para que nós pudéssemos auxiliar, levar a mensagem das boas novas aos nossos compatriotas, segundo a carne, aos nossos irmãos judeus. E também temos um trabalho junto com a igreja, do qual fazemos parte também, auxiliando e caminhando juntos, né, rumo à restauração de todas as coisas que nós lemos lá no livro de Atos, no capítulo 3. Pastor Sóstenes, é uma alegria, além do tabernáculo, além de ser o aniversário aqui do Projeto Adoradores, que é uma referência não só na nossa cidade, mas no nosso estado e nesse país também. E eu até me emociono muito por falar isso. O pastor Sóstenes, para mim também, é uma referência. Como eu disse, meus pais nasceram de novo. Todos nós nos convertemos na mesma noite. Em 87, eu tinha 10 anos de idade. E caminhamos, meus pais, vivendo aquele primeiro amor, cresceram muito rápido na fé. E eu me lembro, com 15 anos, eu entrei numa crise muito grande. Uma crise existencial muito grande mesmo. E questionava muito a Deus sobre vocação. Eu não me achava um vocacionado. Eu queria fazer uma diferença na minha geração, nesse mundo. Queria marcar de alguma forma a minha sociedade, nos poucos anos que nós temos por aqui, nessa passagem breve. Eu queria deixar aqui um legado, eu queria fazer uma diferença, mas eu achava que Deus não se importava com a minha vida e tem tanta gente mais capacitada que eu. E aí um amigo da igreja, e me vendo assim, me deu um presente de alguém. E foi verdadeiramente um presente de alguém, era uma fita cassete. Meninada, hoje tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? Era uma fita, esse amigo me deu essa fita. E eu vi aquela fita e dizia presente de alguém. Mas o que é isso? Ele falou, escuta essa fita. E aquelas canções, e aquele louvor, e aquela adoração, que eu creio que a intenção era alcançar pessoas a Cristo, mas eu que já era de Cristo fui alcançado por aquele trabalho. E eu tive o meu ministério confirmado. Pastor Sóstenes, muitas e muitas noites eu passei buscando a Deus. Muitas e muitas noites de clamor, de choro. Eu tinha 16 anos, meus irmãos. Eu me lembro disso, foram praticamente 3 a 4 meses, todas as noites. Eu orava de madrugada, tinha encontros fantásticos com Deus, momentos de intimidades com o Senhor, que eu uso deles até os dias de hoje. A bateria foi tão cheia durante aqueles meses que eu uso do que eu fui cheio ali até os dias de hoje. E o Senhor estava comigo lá. E os problemas, cada vez que eu escutava aquela música Problemas, eu falava, nada é impossível para o Espírito de Deus. E quando eu me via meio afastado, meio distante daquilo que Deus tinha para mim, eu ouvia, faz-me retornar a ti, meu Senhor e Rei. Vaso santo eu quero ser e o teu nome exaltar. O Senhor foi e sempre será uma referência, não só para mim, mas para todo mundo que busca servir a Deus dentro das nossas limitações. Muito obrigado por você ter escolhido servir a Deus e ser um vaso nas mãos de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre e que essa comunidade que você tem presidido tão bem cresça como tem crescido e que essa bênção reverbere não só na nossa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo. Bom, é difícil pregar aqui, eu já preguei em muitos lugares, mas aqui é difícil, porque estou aqui na presença do pastor Sóstenes, que é uma referência para todos nós. Irmãos, Sukkot Tabernáculos, eu não posso me delongar muito, nós temos aqui, quanto tempo eu tenho, pastor? Já são aqui agora 7:30 praticamente, 50 minutos, então ore pelo milagre, porque hoje deve ser uma noite de milagre, ele me deu 50 minutos, então vamos começar aqui. Meus irmãos, esqueci do hebraico, não tem problema não, é só isso aí que saiu, eu pus uma fonte em hebraico, esqueci de colocar ali para o pessoal. Mas eu preparei alguns slides aqui, porque tem algumas fotos e algumas referências que eu quero acompanhar com você, e eu já adianto que a minha intenção aqui é ministrar. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos o ensino, e há uma diferença muito grande entre ensinar e pregar. Eu sempre me disponho a ensinar, é o dom que eu tenho, mas é difícil a gente ficar só ensinando, a gente acaba pregando. Então vocês vão ver isso ao longo da noite, a gente começa compartilhando aqui esse conhecimento bíblico, uma experiência de vida, mas o Espírito Santo, com total liberdade em nosso meio, ele vai agindo e vai enfatizando um tema ou outro. Irmãos, a festa em tabernáculos é chamada em hebraico de Sukkot, vocês sabem disso, o pastor Sóstenes é um assíduo estudioso das festas de Israel, das festas do Senhor. Essas festas Deus anuncia lá em Levítico capítulo 23, ele diz, estas são as minhas festas. Então não, nunca foi exclusividade de Israel, né? São festas que foram dadas na verdade às nações, Israel as recebeu. E nós temos um outro nome dessa festa que é chamada de festa do ajuntamento. Por quê? Era a época, pessoal, onde a colheita já havia sido feita. Os celeiros estavam cheios, então o judeu, ele peregrinava a Jerusalém e ele ia agradecer. Era uma festa do ajuntamento de Israel para agradecimento. Meus irmãos, numa época, né, onde Deus também nos ordena a fazermos tendas, e devemos habitar nessas tendas durante 7 dias. Eu cheguei ali na entrada de vocês do recinto aqui e vi ali a reprodução de uma tenda, né, e fiquei muito feliz que vocês usaram o mesmo material que nós temos usado aí há séculos para fazermos essas tendas. E isso é feito até o dia de hoje. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, e não é um compêndio de histórias. Não são histórias. São palavras vivas. São mandamentos que estão vivos até os dias de hoje. E até hoje o povo de Israel tenta reproduzir e reproduz essas tendas, vocês vão ver aqui daqui a pouco. E nós não moramos, não habitamos em 7 dias, mas pelo menos comemos, fazemos alguma refeição do dia dentro dessas tendas para nos lembrarmos que durante 40 anos Deus nos conduziu pelo deserto. E lá Ele nos sustentou. E Ele nos deu o maná. E lá nós vimos a sua glória todos os dias. Moisés diz no final do livro de Deuteronômio, no famoso cântico de Moisés, Azino, ele diz, que nação há entre as nações da terra, que foi cuidada, que foi tratada, que foi tida como os olhos, a menina dos olhos. Essa tradução é um pouco confusa, porque em hebraico diz Ishon, Ishon Baena Donai, que significa o Israel, Deus teve Israel como o homenzinho nos olhos de Deus. Sabe por que a palavra que é traduzida, a expressão que existe na sua Bíblia, menina dos olhos, no original é homenzinho dentro do olho? Porque quando você está bem próximo de alguém, você consegue ver o seu reflexo ali na retina da pessoa. Mas tem que estar bem perto para poder você ver todo o seu reflexo no olho daquela pessoa. E Deus usa esse termo, vocês são a menina dos meus olhos. E Deus tratou, e Deus cuidou, e Deus nos exortou, nos puniu. Vimos todos os dias nesses 40 anos o milagre de Deus. Comíamos milagre todos os dias de manhã. Éramos aquecidos à noite por um milagre. Éramos guiados durante o dia por um milagre. Vimos Moisés conversando com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Final de Êxodo capítulo 32. Mas nem todo milagre pode garantir uma obediência e uma fidelidade. Milagre não salva ninguém. Se fosse, Israel seria a nação mais salva do mundo. Nenhum povo da terra viu mais milagres do que nós. Até mesmo os milagres de Jesus foram em Israel. Minha realidade entristece o meu coração, mas eu tenho esperança de ver hoje um Israel ainda com os olhos vendados, mas que em breve reconhecerá a quem transpassaram. E as festas falam disso. Tabernáculos fala disso. Nessa época, moramos em tendas para lembrarmos o quão somos frágeis, como a sucá. A sucá é frágil. Somos dependentes de Deus. E olha que interessante, numa época onde os nossos celeiros estão cheios, numa época onde a tendência natural do ser humano é dizer o quê? Veja o que eu conquistei com o meu esforço. Veja a minha conquista. Veja o meu sucesso. Veja o fruto do meu trabalho. Numa época onde a tendência do coração do homem é dar todo louvor a si próprio, Deus diz: façam tendas para que vocês possam saber o quão frágeis e dependentes de mim vocês são, e subam a Jerusalém para agradecer o que eu vos dei. Deus nos lembra, o sustento, o trabalho, o sucesso, o vigor, vem dEle. E a sucá, que é a tenda em hebraico, é também um lembrete que nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Estrangeiros porque não somos daqui. Peregrinos porque habitamos aqui. Você não é um ET, você não é um alien. Você habita em um mundo que ainda está no sistema das trevas, mas os dias estão contados. E cabe a mim e a você apressarmos esse dia, onde teremos a restauração de todas as coisas, onde teremos o retorno do nosso amado Yeshua, Jesus, que além de tabernacular em nosso coração, irá reinar de Jerusalém sobre todas as nações. Meus irmãos, somos também estrangeiros e peregrinos nesse mundo, temporários como a sucá. Deus é a fonte de toda bênção, e há referências aqui que falam sobre isso, como somos estrangeiros e peregrinos. Levítico 25, 23, a outra referência aqui é 1 Crônicas 29, que a irmã citou aqui, quando foi fazer, conduzir a oferta. Davi, com todos os tesouros arrecadados para construir o templo, vira diante do povo e declara uma das orações mais bonitas de toda a Bíblia. Eu toda vez me emociono quando leio essa uma das últimas palavras de Davi, quando ele arrecada todos aqueles tesouros. Ele diz perante os filhos de Israel: a mim, quem sou eu e quem é o meu povo? Quem somos nós? Para termos esse tamanho de privilégio. Quem sou eu? Olha de onde eu vim. Terei o direito de construir a casa de Deus. Casa de oração para todas as nações. E ele devolve toda aquela honra e glória a Deus. Senhor, nada disso aqui é nosso. Tudo isso aqui é do Senhor. Nós queremos apenas devolver ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo nos deu. Então, tudo isso fala a sucá, que é essa tenda que nós representamos. É um símbolo, né? Tudo na Bíblia são símbolos que nos lembram de algo, de princípios mais sublimes. Eu tenho aqui algumas fotos que eu gostaria de mostrar para vocês. Essa foto foi tirada lá de Israel. Nós fazemos, então, nos nossos jardins, né? Nas nossas casas, fazemos aí essas tendinhas. Olha só, essa é uma sucá. Tentamos decorá-la ali com algumas coisas, alguns frutos, né? Porque é a festa da colheita, então nós decoramos com alguns frutos específicos. E temos também as refeições que são feitas na sucá. E esse ano foi muito legal porque eu tive muita ajuda para construir a sucá lá de casa. Então aqui, ó, todo mundo participou da sucá esse ano, né? O Benjamin participou também, ajudando o papai. O Daniel me ajudou a colher aqui o teto da sucá. E a sucá não pode ter telhado sólido, né? Tem que ser algo vazado para que você possa ver o que as estrelas. E olha que interessante, numa época em Israel, onde é o início do outono, Israel é o contrário daqui, né? e é o início da época de chuva. Então, exatamente quando começa a chover, Deus manda o judeu sair da sua casa e habitar numa casa sem teto. Ah, para você? Para aprendermos a ser dependentes dele. E aí me ajudaram, a Tatiane também ajudou, a Tatiane, minha esposa maravilhosa, está ali, não é? Ela ajudou a fazer a sucá, e aí tivemos aí o nosso jantar na abertura de sucá, aqui é meu pai, minha mãe, o Dani, e o propósito de termos essas tendas, para que saibamos que Deus nos fez habitar em tendas, quando nos tirou da terra do Egito. Meu irmão, o que nós podemos aprender então com essa festa? Acho que essa festa tem tudo a ver com o que estamos celebrando também aqui na congregação, na comunidade de vocês. 9 anos. 9 anos, eu tenho certeza de muita bênção, mas muito trabalho, muita luta também. Porque todos aqueles que se comprometem com a verdade, que se comprometem com o evangelho pleno, simples e eficaz, vão ter problemas. O mundo tem repúdio à verdade. A verdade incomoda. A verdade é inconveniente para muitos. Quem se compromete a andar na verdade não deve esperar ter uma vida de mar de rosas. Aliás, o evangelho não garante vida de mar de rosa para ninguém. Ele não te garante ausência de luta, ele te garante vitória. O que podemos aprender com essa festa? O que podemos aprender nessa época de gratidão de vocês e da minha parte também, pelos 9 anos desta amada comunidade? Pessoal, a primeira coisa é que Tabernáculos é a festa da unidade. Olha só, Sukkot, ela celebra a unidade dos filhos de Abraão. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Veja se ela é um filho de Abraão, é uma filha de Abraão. Veja se se parece com o patriarca. Veja aí os detalhes. Veja o nariz. Não é? Será que o nariz é aquele nariz lá do povo do Oriente Médio mesmo? Olha, eu tenho uma vantagem muito bacana lá em casa. Eu não puxei, não é, o nariz oriental. É, a minha mãe não é judia. Minha mãe é filha de italianos. E eu puxei muito a minha mãe. Mas meu pai e os seus pais também, e um irmão meu já pareceu bem. Filho de Abraão, você que está aqui, seja você judeu ou não, não me interessa. Você é um filho de Abraão. Aliás, você tem que ser um filho de Abraão, porque o reino de Deus foi feito para os filhos de Abraão. Só há lugar no reino para quem é filho de Abraão. Ou você é um filho de Abraão pelo sangue renovado, ou você é um filho mediante a fé. Todos os que servem a Jesus foram feitos filhos de Abraão. A palavra do apóstolo Paulo, o ensino da identidade cristã que o apóstolo Paulo nos dá, lá em Gálatas capítulo 3, verso 28. Falando para quem não era judeu, vocês também são filhos de Abraão mediante a fé. Vocês têm um patriarca. Vocês agora têm patriarcas. Você que não é judeu, através de Cristo, você tem patriarcas, você tem profetas, você tem reis, você tem uma Bíblia, você tem um legado que através de Cristo também é seu. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele fala a respeito da co-herança, da coparticipação, junto com os bens, as heranças dadas a Israel. Você não substitui a Israel na herança que eles têm, você usufrui dessa herança junto com o povo de Israel. Isso é muito importante, e Tabernáculos fala sobre isso. É nós fazermos uso de uma herança que é sua por direito. Meus irmãos, Pastor Sortes, eu assisti hoje pela manhã um pouco aqui do culto pela internet, muito boa, por sinal, a transmissão, aquela câmera ali, né? Eu ficava aqui assim, eu via a Raquel cantando, né? Eu lembro da Raquel, né? De tantos anos lá, estudamos juntos, ela é minha esposa, depois eu também estudei com ela lá nos Estados Unidos, Que bênção ver a Raquel aqui com seu marido, não é isso? Graças a Deus, que maravilhoso. Pessoal, falava-se aqui hoje pela manhã da Babilônia. O sistema do mundo, que faz de tudo para nos tirar do local onde Deus quer que nós estejamos. O sistema da Babilônia, que em muitos aspectos se assemelha a um sistema de Roma, fez de tudo para afastar os crentes em Jesus da herança que lhes é, que lhes foi dada por direito. E Tabernáculos é uma dessas, é uma dessa herança, faz parte dessa herança que foi dada a você. Celebrar Tabernáculos, celebrar as festas do Senhor, eu já vi vários artigos do pastor Sócio sobre as festas do Senhor, celebrar as festas do Senhor, nós temos a tudo a ganhar. São festas didáticas, são festas do Espírito Santo, são festas onde Deus nos ensina sobre o seu caráter, sobre a sua natureza e sobre o nosso viver diante da presença de Deus. Tudo isso faz parte de uma herança que foi dado a você. Olha, Tabernáculos, então, nós celebramos juntos. Você se une a Israel num clamor por salvação, nós vamos ver daqui a pouco. Você se une a Israel num clamor por salvação. Você se une a Israel em ação de graça. Milhões e milhões de judeus estão neste momento agradecendo a Deus, cantando o Salmo 118, cantando o salmo que foi ministrado aqui pelas crianças. Odul Adonai Kitov Ki Leolam Hasdou. Louvai, bendizei ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua graça. Eterna é a sua graça. Hesed em hebraico, graça. Hasdou, graça dele. Estão entoando isso nessa noite. Mas como o apóstolo Paulo diz, muitos deles leem, louvam, mas parece que há um véu que embaça o entendimento. Leem sobre a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a se tornar a principal, e não entendem quem foi este. Leem sobre o servo de Deus que traz a salvação e o perdão, mas não conseguem enxergar quem foi. E você nessa noite se une a Israel, não só agradecendo, mas intercedendo pela salvação do povo judeu. Meus irmãos, por que é tão importante essa conexão da igreja com Israel? Porque a sua intercessão pode fazer toda a diferença. O seu testemunho como filho de Abraão pode fazer toda a diferença. A chave para o retorno de Jesus está na visitação por Deus a Israel. Jesus foi bem claro em Mateus capítulo 23, vocês, Jerusalém, você não me verá de novo, até que você diga, Salmo 118, bendito o que vem em nome do Senhor. Se o judeu em Jerusalém corporativamente não reconhecer e bendizer e dar as boas-vindas a Yeshua, ele não regressa. Por isso a necessidade dessa conexão em intercessão, para que o Senhor use a sua vida, use o seu testemunho, use outros judeus crentes para levarem a verdade, para levarem o Espírito de Deus, apressando a promessa que foi dada aos profetas de Israel, que nos últimos dias, Ele, Deus, derramaria o seu Espírito sobre o seu povo, os velhos profetizariam, os jovens terão visões. Você, salvo em Jesus, você que nasceu de novo, você foi enxertado na nação de Israel. Amém. Isso é um ensino apostólico. Eu sou regrado pelo ensino apostólico. A Deus, a palavra de Deus é a verdade para mim, no contexto claro e original na qual ela foi escrita, os ensinos de Jesus e daqueles que ele ordenou em espírito, os apóstolos. Isso é autoridade para a minha vida. Eu aprendo com muitos homens, aprendo com muita sabedoria, aprendo com muitos outros sábios, mas autoridade para a minha vida é a palavra de Deus apenas. Por mais que eu aprenda com pastores, com teólogos, com estudiosos, intelectuais, nenhum deles morreu na cruz por mim. O sangue de nenhum deles perdoa os meus pecados. E se você se baseia no ensino dos apóstolos, esse ensino é para você. Romanos capítulo 11, você foi enxertado em Israel. Você foi feito co-herdeiro, Efésios capítulo 2. Co-herdeiro, co-participante, concidadão. Paulo dá um ensino maravilhoso em Efésios capítulo 2. Que você, que era, você antes de Jesus, você estava longe de Israel. Afastado da comunidade de Israel. E em Cristo, você que estava longe foi trazido para perto. Perto de quem? De Israel. Ele começa, você estava longe da comunidade de Israel. Em Cristo, você foi trazido para perto. Em que sentido? Que agora você tem acesso a heranças, a bênçãos, ao relacionamento que Deus prometeu com Israel. Ao mesmo relacionamento você tem acesso em Cristo. E você, segundo o apóstolo, deve provocá-los, os judeus, ainda não crentes em Jesus, ao ciúme. Pastor Sóstenes, ao entrar aqui e ver uma sucá ali montada, ao sentar aqui como judeu e escutar um louvor em hebraico, não há coração judaico que resista. Isso para mim é um sinal que os tempos estão culminando para a volta de Jesus. Onde eu vejo as nações subindo a Jerusalém. E esse subir é simbólico. É claro que é um subir literal, mas ele é muito mais simbólico. Porque lá em Isaías, o profeta declara no capítulo 2, as nações, um vão cutucar o outro, uns vão cutucar os outros, um vão proclamar os outros dizendo, vamos subir à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e aprendamos a sua lei. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Eu vejo as nações subindo para celebrar, mas eu vejo também subindo para aprender. Vamos, para que aprendamos os seus caminhos. Pois a lei, a instrução, sairá de Sião. Isaías 2:2. Para todo judeu essa profecia ainda hoje, para o judeu messiânico, crente em Jesus, não. Mas para o judeu ainda não crente, é uma incógnita. Por quê, hein? Porque a Torá, a lei, todo judeu sabe que ela nunca saiu de Sião. Ela saiu de onde? Do Sinai. Mas o profeta vê um dia a lei saindo de Sião, de Jerusalém, indo para todas as nações, abençoando as nações. Mas nós somos impactados, nós somos subvertidos com o ensino desviado, com o ensino tendencioso, com sofismas que imprimem na nossa mente clichês, como a lei de Deus é ruim, a lei de Deus é coisa ruim, isso é coisa de judeu. Roma nos aflige até hoje com esse tipo de conceitos. Que o Velho Testamento já passou, a dispensação da lei já passou, tudo ali que está antes de Mateus, o Evangelho de Mateus já passou. Que lei é coisa de judeu. Então o que estamos fazendo aqui celebrando tabernáculos? O que faremos no milênio subindo a tabernáculos todo ano para adorar ao Rei dos Reis? Meus irmãos, você deve estar interessado na verdade. E eu acho que tabernáculos fala muito dessa conexão que a igreja tem. O pessoal foi pago um preço alto demais para que você tivesse essa conexão com Israel. Faça uso dela para o bem da sua vida, da sua igreja e principalmente de Israel. Israel precisa da igreja. Meus irmãos, eu morei vários anos em Israel. Eu senti na pele A dureza que o apóstolo Paulo retrata nos capítulos de 9 a 12 de Romanos, eu senti na pele. O endurecimento. Mas nós podemos quebrar isso com o Espírito de Deus. Fazendo uso, fazendo bom uso dessa herança compartilhada, você pode quebrar esse espírito. Com certeza um judeu que entrasse aqui, não crente, e visse essa sucá aqui montada, e visse uma dança hebraica, com a música hebraica, ele ia perguntar assim, o que é isso? O que é isso? Se um judeu ler lá os artigos do pastor Sóstris, escrevendo sobre pardês, isso é alto nível de midrash judaica. Teve uma revelação fantástica sobre os níveis de interpretação que os judeus usam há 25 séculos para estudar a Bíblia. Me entendeu muito melhor que muito rabino que eu conheço. Um judeu que lê isso diz assim, mas como? Por quê? E ele pode testemunhar, é o Messias de vocês que me conecta à oliveira. É o Messias que é a videira. Ele nos une. Nele somos uma família só. Eu fui aproximado ao seu Deus por causa do seu Messias. E agora eu estou aqui para te abençoar. Ah, isso quebra qualquer maldição. Isso quebra qualquer resistência, meu irmão. Mas vamos continuar aqui, o tempo está correndo. Olha, Sukkot é a festa da alegria, como eu disse aqui. É ordenança você se alegrar. E uma coisa que eu queria dizer aqui. Olha aqui. Quantos já foram em Israel aqui? Pastor Sóstenes já foi muitas vezes. Vocês já foram em Israel. Foram em tabernáculos? Quantos foram na época de tabernáculos? É fantástico, não é? Quem já foi sabe o que eu estou dizendo. É fantástico. É fantástico. Mas, não suba a Jerusalém, baseado nas profecias de Zacarias, capítulo 14. Não. Lá tem um subir, sim, das nações que vão a Jerusalém. Mas ali a gente vê, pelo contexto do capítulo, que é uma punição. Porque se levantaram contra Jerusalém, como punição, Deus os ordena subir todo ano, e quem não subir, Deus não vai mandar chuva. É punição. Você deve subir a Jerusalém por causa de Efésios, capítulo 2. Por causa de Colossenses, capítulo 3. Porque você foi feito co-herdeiro, co-participante e co-cidadão com santos nas bênçãos dadas à casa de Israel. As festas também são suas. E você tem a obrigação. O mandamento serve para você de marcar essa época. De se alegrar no caso de tabernáculos. De subir a Jerusalém, por que não? É algo escatológico, é algo que vai acontecer de todo jeito, queira você ou não. Goste você de judeu ou não. Eu costumo dizer, pastor Sócio, tem gente que é muito antissemita, né? Anti-judeu. E a gente vê pessoas, às vezes, servas de Deus, pessoas, né, que estudam, mas com ódio, com ranço em relação aos judeus, que é isso e aquilo. E eu digo assim, olha, se você tem tanto ódio assim dos judeus, talvez o céu não seja um lugar muito bacana para você, não. Porque lá vai estar cheio deles. Lá vai estar Abraão, lá vai estar Isaac, Jacó, lá vai estar Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, Abacuque, todos vão estar lá. Talvez não vai ser um lugar muito agradável você, hangout, para você passear. Mas bem, olha aqui, mandamento de Deus celebrarmos com os celeiros cheios. Digo, meu sustento vem do Senhor. Aqui há algumas referências, não vai dar tempo da gente passar aqui, mas mostrando para você que o mandamento de se alegrar não tem só no Antigo Testamento. Olha aqui, a maioria das referências que eu coloquei são do Novo Testamento. Alegrai-vos com os que se alegram. É o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou feliz por vocês. Se vocês estão felizes, se vocês são honrados, eu sou honrado. Que eu faço parte do mesmo corpo. Você é um membro do mesmo corpo que eu faço parte. Se você vai bem, eu vou bem. Se você vai mal, eu também vou mal, eu sinto. Em Israel, pastor Sóstenes, a gente tem um ditado. Em hebraico, nós dizemos para o imigrante que está chegando, né, para o judeu que está voltando para Israel, a gente ensina para ele. A primeira coisa que ele aprende. Kol Israel arevi zeleze. Todo Israel é responsável por todo Israel. É um sentimento de pertencimento e de cuidado que eu não vi em nenhum outro lugar do mundo, a não ser no corpo de Cristo. Um é responsável pelo outro. É exatamente o ensino de Paulo lá em 1 Coríntios 12. Se um membro vai mal, você vai mal. Mas hoje em dia parece que um membro quer comer o outro membro. Misericórdia mesmo. Meus irmãos, é tempo de voltar. É hora de retornar a Deus. Não é religião nenhuma. E eu, como judeu, atesto aqui, já falei isso várias vezes, quem já assistiu alguma pregação minha sabe, eu não tenho comprometimento, não sou regulado pelo judaísmo. Meu comprometimento é a palavra de Deus e seu Espírito Santo em mim. Não me comprometo com nenhum rabino, não estou sob jugo de nenhum sistema religioso, nem de nenhum dogma. Meu comprometimento é com a palavra de Deus e com você, que é meu irmão em Cristo. Eu me comprometo com você. Irmãos, temos também em tabernáculos algo que é chamado em hebraico de Arba Minim, as quatro espécies. Essas quatro espécies são retiradas do texto de Levítico, lá no capítulo 23, onde Deus manda o judeu subir a tabernáculo com quatro espécies nas mãos. O etrog, que é a espécie de uma cidra, a murta, o lulav, que é ramo de palmeira, entendeu? E salgueiro. É estranho, né? Deus não explica muito, não. Manda só o judeu congregar aquilo ali, subir e se alegrar diante de Deus com aquelas quatro espécies. Só que essas quatro espécies falam muito, muito, muito, muito, muito ao nosso coração. Tudo que Deus proclama e ordena é simbólico, pessoal. Não se preocupe demais com o frasco, porque o conteúdo é muito mais importante. Essas quatro espécies que nós vemos na Torá, né, lá prescritas, elas falam, pessoal, que apesar de estarmos unidos, e vocês vão ver na foto aqui, que as quatro espécies, olhem aqui, ó, olha aqui, ó, a etrog, que é a espécie de uma cidra, aqui ramos de palmeiras, de salgueiro e de murta, mato. Isso aqui o judeu agrupa, passa uma fita aqui, e ele ora durante os sete dias com esses elementos nas mãos, pelo menos uma vez no dia. Para quê? Porque isso tem um ensino muito profundo para o judeu. Ainda mais para nós que temos a revelação do Espírito. Olha aqui. Apesar de unidos, olha, está vendo como é que ele dá a bênção sempre com as quatro espécies nas mãos? Olha aqui. Apesar de unidos, as espécies são o quê? Diferentes. E é ok, não tem problema ser diferente. O reino de Deus é um reino de quê? Unidade, não uniformidade. Uniformidade é do diabo. Unidade é muito mais. Unidade é sermos um sendo diferentes. Uniformidade é todo mundo orando igual, todo mundo adorando igual, todo mundo vestindo igual. Unidade não, unidade respeita a sua individualidade, respeita o seu chamado como membro do corpo de Cristo. Isso é unidade. E olha só, assim como as quatro espécies estão unidas, elas são diferentes, assim também somos nós. Diferente da visão grega, hoje, pessoal, nós somos muito influenciados pela cultura greco-romana. principalmente a filosofia greco-romana. Da Grécia nós herdamos o conceito da dicotomia. O grego sistematizava tudo. Tudo era preto ou branco, ou sim ou não. E Deus não vê só o preto e o branco. Porque entre o preto e o branco podem existir vários tons de cinza. E você também tem um lugar no reino. Nós somos diferentes, diferentes capacidades, diferentes talentos e principalmente diferentes chamados e ministérios. Mas nós estamos unidos servindo ao mesmo Senhor. Nós estamos unidos pela unção do mesmo Espírito. Jesus fala isso muito bem lá na parábola do semeador em Mateus 13. Todo mundo acostumou a interpretar a parábola de Jesus dando ênfase nas quatro sementes, né? A moral de Jesus, a intenção de Jesus não era ficar nas quatro, mas era na última. Você lembra o que aconteceu com a última? Lembra lá? Ela deu fruto, não deu? Como que ela deu fruto? A 30, a 60 e a 100. Então até mesmo aqueles que estão frutificando em Deus, não frutificam da mesma forma. A intenção de Jesus ali era falar, olha, mesmo os que estão servindo a Deus, não servem todos da mesma forma. Há chamados diferentes, há capacidade, há talentos diferentes. Eu queria cantar como o pastor Sócio, com essa voz de trovão do Mar Morto. Eu digo trovão do Mar Morto porque lá não chove, pastor. E quando chover, vai ser um negócio de louco. Entendeu? Mas eu tenho essa voz aí metálica, meio Pato Donald, o que eu posso fazer? E ele tem feito o melhor com o que Deus tem dado para ele. Eu tenho lutado para fazer o melhor com o que Deus me deu também. Mas gravei uns CDzinhos aí também, viu, pastor? Hoje em dia a tecnologia dá uma ajuda para a gente, tem uns negócios ali que a gente usa. Não fica muito ruim, não. Há diversidade de dons e de ministérios. Mas o cabeça a qual servimos é o mesmo. Se entendêssemos isso como o corpo de Cristo, não haveria tanta divisão em nosso meio, pessoal. Tanta contenda, tanta competição. Esse respeito um com o outro, com o chamado e ministério do outro. Isso nos fala das quatro espécies. Vamos adiantar aqui. Meu irmão, é agora o principal, já encerrando a ministração. Eu sou como meu pai. Meu pai começa a ministração dizendo, para encerrar, eu quero começar agora falando disso. E depois que ele fala para encerrar, ele vai mais uns 40 minutos. Então, quando ele fala para encerrar, as pessoas já começam a rir. Falei, já vamos uns 40 minutos. Mas eu não vou fazer como ele. Eu encerrarei mesmo. Mas veja só, meu irmão, para você entender a riqueza do tabernáculo, da festa dos tabernáculos, você tem que entender que o último dia dessa festa, chamada de Roshaná Rabá, diga aí para o seu vizinho, Roshaná Rabá, parece coisa de nordestino, Roshaná Rabá, mas não é não, é hebraico. Roshaná Rabá quer dizer a grande salvação. Esse aí era o último dia de tabernáculo. Você viu lá, eu não li aqui o texto não de Levítico 23, mas fala que são 7 dias. Pois é, o último era o mais importante. Esse dia, pastor, era chamado de festa da água. Hagamain. Preste atenção nos detalhes, porque são eles que fazem a diferença no final. Hagamain, festa das águas. Era o último dia. Nesse dia, os judeus se reuniam lá no templo em Jerusalém e faziam uma cerimônia especial para orar por chuva. Porque Israel, pastor Sócrates, é o único lugar do planeta que se não chove, não tem água. Nós não temos reservatório de água em Israel nos últimos 3 mil anos, nunca tivemos. Nós temos o Mar da Galileia, que é, para o brasileiro aqui é um lagoão, um lagão. É o Mar da Galileia. E nós temos o Mar Morto, que o próprio nome já diz. Está morto. E nós temos o Rio Jordão, não é isso? O famoso Jordão. Quem já foi a Israel, pastor Sócrates, sabe que o Jordão, aquela água turva, fedorenta muitas vezes, que tem muito musgo, e você cuspindo, você cospe do outro lado da margem. Aqui no Brasil, o brasileiro chama aquilo lá de... O que é aquilo ali? Córrego? É um córrego. É o córrego do Jordão. Mateus, você está falando mal de Israel? Meu irmão, eu sei o que estou falando, não. Deus falou que ia mandar a gente para um lugar onde nós dependeríamos 100% dele. Até hoje em Israel, se nós pecamos lá, não vem chuva. Sabia disso? Eu estou falando que a Bíblia é verdade até os dias de hoje. Mas Roma desconectou os cristãos da literalidade bíblica. Roma ensinou você a alegorizar tudo. Tudo é espiritual. Israel espiritual, o judeu espiritual, o monte espiritual, Jerusalém espiritual. Espera aí, não tem nada de espiritual, não. Há também o reino espiritual. Mas essas coisas são literais. Há uma Jerusalém, sim, onde Deus prometeu que os olhos e os ouvidos estariam abertos. Há um local, sim, que Ele escolheu para a habitação do seu nome. Há, sim, um povo que foi chamado de acordo com o seu nome. Isso não acabou, não. Quando eu vivi em Israel a primeira vez, em 98, abriram lá na frente da cidade antiga, do portão de Jafa, uma boate de striptease. E esse ano foi a pior estiagem que Israel já teve, no estado moderno. O Mar da Galileia baixou 17 metros. Tínhamos que comprar água dos libaneses. Olha que humilhação. Pagando preços absurdos. Permitindo que eles nos humilhassem. Porque não temos reservas naturais. Israel é o único lugar do planeta onde dependemos 100% da graça de Deus. Eu me questiono muito, pastor Sócio. Eu oro nas minhas devocionais. Por que o Senhor não nos mandou para a Suíça? Por que o Senhor não escolheu uma terra melhor? Por que o Senhor nos mandou lá para o Brasil? Por que teve que escolher exatamente aquele filetinho, cabelinho de terra? Com aquela vizinhança, gente boa. Só vizinho, gente boa. Você acha que o seu vizinho é perturbado? Vai lá em Israel, dá uma olhada nos meus. Você acha que o seu vizinho te perturba? É uma pedra no seu sapato? Vai lá. Vai conhecer os meus lá. Não podia nos mandar, né? Não podia nos dar por vizinhos japoneses, um povo tão cordial, né? Todo agradecendo, respeitoso, que nos ama, nos trata bem. Nos mandou para uma terra rodeada por 2 bilhões de árabes que querem a nossa morte a todo preço. E antes de você entrar na questão territorial, estudo social, calma aí. Calma. Um povo cujo estatuto é a destruição do último judeu naquele lugar, um povo cujo estatuto é a morte do último judeu naquele território, não pode ser um povo que pretende ter paz algum dia conosco. Você me desculpe. Me desculpe. Mas lá nós dependemos de Deus. Pessoal, neste último dia da festa, nós temos um ensino muito famoso de Jesus também. Você vai ler daqui a pouco comigo, não precisa nem abrir ainda não, porque eu vou terminar aqui com ele. Entendeu? É o último dia da festa, é o dia da grande salvação. É o dia que os judeus... Eu vou fazer aqui, eu tenho que mostrar para vocês como que isso é feito, porque isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Deixa eu ler aqui. Jesus nos ensinou que através dele podemos ter Deus habitando em nossas vidas com comunhão novamente com ele. Ele diz isso quando ele ensina em tabernáculos. Tem gente que acha que Deus projetou o templo, o tabernáculo, para morar lá dentro. Você já viu o que ele diz lá em Êxodo 25? Construa um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Está no plural. Deus nunca quis habitar dentro do tabernáculo. O tabernáculo seria uma forma de ensinar o judeu a ter Deus habitando dentro dele. Dele. A intenção de Deus sempre foi habitar no homem e não em construção alguma. Tabernáculo é uma ferramenta didática, assim como era o templo. Bom, vamos adiantar. Olha, Yeshua, Jesus é o veículo para que você possa ter Deus habitando em você. Você teve um CD com esse nome, Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco. Ele é o único que tem esse título. Deus conosco. E neste momento podemos ser fonte de bênçãos, de água viva para o mundo, através do ungido de Deus. Nós vamos fazer um negócio aqui agora. Eu quero aqui 5 voluntários. Vocês dois que estão me olhando serão os 2 primeiros. Podem vir aqui, por favor. Vocês vão me ajudar num negócio aqui. Vem aqui, fica aqui rapidinho. Vem aqui. Só tem gente bonita aqui. Vem cá, fica aqui. Espera aí. Eu preciso de 5. Vamos lá, 5. Rodrigo. Rodrigo. Deixa a Bíblia ali, Rodrigo. Você não vai precisar dela aqui agora, não. Vem cá. Rodrigo, guarda a caneta. Guarda a caneta. Isso. 3. Preciso de 2 ilustres agora. Agora ilustre. Deixa eu ver aqui. Agora tem que ser 2 homens. Aqui podia ser mulheres também, mas os próximos 2 voluntários terão que ser pastor Sócrates. O senhor vai ter que participar. Você vai entender por que daqui a pouco. Tem que ter mais 1. Espera aí. Vem cá. Você mesmo, ó. Você tá. Vem cá. Olha que roupa bonita aí. Vai encaixar direitinho. Pois, aí, ó. Então, fica aqui assim, ó. Pessoal. Cuidado para não dar uma cabeçada aqui. Olha só. Vamos tentar mostrar, através de uma pequena encenação, como é que era esse último dia de tabernáculo lá em Jerusalém. Porque o negócio era fantástico. O último dia de tabernáculo. As pessoas vinham, os judeus vinham de toda parte do mundo para Jerusalém, tabernáculo, esperava o último dia. No último dia, tinha uma procissão que era esperada o ano todo, que era conduzida pelo sumo sacerdote. Você é o sumo sacerdote. Fica aqui. Mas não é o Caifás, não. Fica aqui. Você é cheio do Espírito. Isso, fica aqui assim. Pronto. Aí todo mundo te vê. Ele, como é que é o seu nome? É Désio, sumo sacerdote. No último dia da festa, o sumo sacerdote fazia uma procissão que todo mundo aguardava. Ele ia no templo, pegava uma bacia de bronze. Posso usar isso aqui? Está vazia. Deixa aqui, que você vai carregar daqui a pouquinho. Pegava uma bacia de bronze no templo. E ele ia descendo. Jerusalém é uma região montanhosa, como Belo Horizonte. Ele descia, você já esteve lá. Lembra onde é que é a cidade de Davi, que você visita aquele sítio arqueológico? Lá embaixo tinha uma fonte chamada Fonte de Siloé. Existe até hoje. Dá para beber água dela lá. Diz que tem um anjo lá que mexe ela, mas nunca vi a água, o anjo mexendo. Mas é a Fonte de Siloé. Lá, ele vinha com a bacia de bronze. E quando ele saía do templo, todo o povo, vocês são a população de Jerusalém, entendeu? A população ia seguindo o sacerdote, com essas 4 espécies nas mãos, agitando aquilo. O Novo Testamento fala disso, né? Que eles agitavam palmeiras, mas eram essas 4 espécies. E eles iam cantando o Salmo 118, que era o Salmo desse dia. E o trecho que eles cantavam era Ana Adonai Roshiana, Ana Adonai Hatzlihana. Por favor, Deus nos salve. Por favor, Deus prospera-nos. Ana Adonai Roshiana Ana. E o sacerdote ia cantando isso. Vamos fazer aqui. Pega o sacerdote, pega a bacia de bronze. Isso aqui agora é um bronze, hein? Vamos lá. Não, mas carrega direito a bacia. Isso, põe no ombro mesmo. Você vai encher ela de água daqui a pouquinho. E você vai conduzindo, descendo as escadarias de Jerusalém, e o povo, esse povo está muito parado. O povo estava em êxtase, porque era o melhor dia da festa, era o dia que eles viam a presença de Deus. Isso, assim estava o povo. Espera aí, calma aí. Agora o sacerdote vai caminhar, e ele vai caminhar em rumo à fonte de Siloé, e o povo vai atrás, agitando. Pena que não dá para pegar nada aqui. Agitando as quatro espécies e dizendo: Senhor, salva-nos. Senhor, prospera-nos. Vamos lá? Vamos fazer isso? Então, olha, vamos lá. Então, segue o sacerdote. Vai lá. Tem que seguir o sacerdote. Vai. Agita as espécies. Senhor, salva-nos. Grita. Senhor, salva. Senhor, prospera-nos. Vai. Senhor, salva-nos. Vai. Continua. Mais alto. Eles gritavam. Isso. Grita. Clama a Deus, isso, tá, opa, chegou na fonte, aí todo mundo observava o sacerdote. Ele ia até a fonte de Siloé, enchia a bandeja, encheu, e o povo gritava, Baruch Hashem. Cadê o povo gritando Baruch Hashem? Glória a Deus. Não, era, gente, eu estou exagerando, mas era assim, era uma êxtase. Israel, Jerusalém entrava em êxtase. Tá cheio. Já está todo molhado, não tem problema. Olha, tá cheio. Agora que vem o principal. Agora ele começa a subir. E o povo está se alegrando mais ainda. Vai, povo, se alegra, povo. E volta. Ele está indo para o templo. Vai agitando. Glória a Deus. Fala: Senhor, salva-nos. Grita: Senhor, prospera-nos. Senhor, salva-nos. Prospera-nos. Salva-nos. Pronto. Vem para cá para todo mundo te ver ali. Aqui, para aqui. Agora, preste atenção. Aqui está o altar do templo. Agora é o auge, o clímax da procissão. Ele pegava essa água, que ele pegou lá embaixo, e ele derramava essa água lentamente sobre o altar, dando 7 voltas. E durante esse momento, as pessoas que estavam, clamavam a Deus: Senhor, envia-nos água, envia-nos salvação. E outra. Kol mevaser, mevaser vaomer, era o que eles diziam, segundo a lei oral. Peraí, sacerdote, está pesado aí, né? Calma. Olha o que eles diziam. Kol mevaser, a voz das boas novas, do que anuncia as boas novas. Mevaser quer dizer aquele que proclama o evangelho. Que é o texto que diz Isaías: quão formosos os pés do que anuncia o evangelho sobre os montes. A palavra no original é evangelho. Só que os tradutores acharam que não podia ter evangelho no Velho Testamento, traduziram por boas novas. Mas o grego ali na Septuaginta é evangelium. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas sobre os montes. E eles diziam: a voz do que anuncia boas novas, anuncia e fala. Sabe por que eles diziam isso? Clamando pela vinda do Messias. E neste momento, ele começava a derramar água sobre o altar. E o povo gritava: Senhor, salva-nos! Senhor, salva-nos! Senhor, prospera-nos! E outra coisa, peraí, pause. Sabe qual era o nome dessa água? Maim Raim. Águas vivas. Estou falando só de tradição. Todo judeu sabe isso. O nome dessa água que ele buscava lá embaixo, que orava a Deus por salvação e prosperidade, e nessa hora eles oravam por chuva, era Maim Raim, água viva. Que não era uma água qualquer. E o povo gritava: manda-nos água viva. Manda-nos água, vai, continua, play, vai lá. Manda-nos água viva, salva-nos, prospera-nos, salva-nos. Ah, e o povo estava em êxtase, mas esse povo não está em êxtase. Está acontecendo alguma coisa. 7 voltas, ele dava 7 voltas. E o povo de Israel aplaudia, aplaude o povo de Israel. E ele aplaudia. E o povo louvava a Deus, louva a Deus. Isso, agora peraí. Pause, pause. Agora que você já tem o contexto, opa. Texto sem contexto vira pretexto. Todo texto bíblico você tem que se fazer e responder para si próprio três perguntas: quem escreveu, a quem foi escrito e sobre qual contexto, o que estava acontecendo? Esse é o contexto. Mateus, como é que você sabe disso? Por uma coisa que nós judeus chamamos de lei oral, que é a lei oral que foi colocada no papel 100 anos antes de Jesus e que hoje está presente, que conta detalhes que a lei escrita não possui, mas que é verídico também. Nesse momento, você lê lá em João, você vai atuar agora, pastor Sócio, prepara. Ele já tá caindo a ficha aqui. Olha, não foi à toa que eu escolhi. Nesse momento, nós somos remetidos a João capítulo 7, que você sabe muito bem. Diz que os irmãos de Jesus lá na Galiléia, irmão mesmo, disseram para ele assim: ó, não tem como você querer ser conhecido fazendo essas coisas todas aí, aqui na Galiléia, essa terra de ninguém. Vai lá para a Judéia e faz lá essas coisas, para que eles creiam que você é o Cristo. Porque nem mesmo os irmãos criam nele. E ele fala assim: a minha hora não chegou. A hora de vocês é a qualquer momento, a minha ainda não chegou. Vão vocês na frente. E os irmãos vão, mas só que a palavra diz que logo depois ele fez o quê? Ele foi também, mas em oculto. E ele chegou lá e começou a ensinar durante os 6 dias. Mas no 7º dia, ele não ensinou. Por quê? Porque era o dia da procissão. Diz que ele chega na área do templo, exatamente nesse momento que o povo gritava pela água viva, manda-nos água viva, dá-nos a salvação, prospera-nos, dá-nos água viva. Nesse momento, eu quero que o pastor Sóstenes leia aqui o que aconteceu. No último dia. Isso. Você tá na... Deixa eu narrar, eu sou o narrador. Calma. Preste atenção. No último dia, Rosh Hashanah Rabá, o grande dia, por isso que eu sei que era este, levantou-se, isso. Não, foi isso mesmo, ele apareceu na cena, Yeshua apareceu naquela cena. Levantou-se Jesus, e no original diz assim que ele proclamou: atenção, vocês todos que estão me vendo, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meus irmãos, você improvisou um pouquinho aí, né? Exatamente nesse momento, o povo estava em êxtase. É isso mesmo. Você imagina Jesus entrando naquele momento. Eu imagino Jesus meio que assim como pastor Sóstenes, assim, forte, bonito, com voz, entendeu? Voz de trovão do Mar Morto. E ele entra naquela cena e diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Agora, se alguém crer em mim, agora que vem um detalhe que faz toda a diferença, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, não é uma bacia de água viva, não, fluirão, são rios de águas vivas. Obrigado. Salva de palmas aos nossos atores, em nome de Yeshua. Obrigado. Obrigado. Amigos, não terminou, não. O que eu dei aqui foi a compreensão do pshat, a compreensão superficial. Depois do nível de interpretação pshat, pardes, tem o remes, não é isso? Que aprofunda mais um pouquinho. Depois do remes, pardes, tem o drash. O drash é a correlação. O que é o drash? É uma forma do judeu estudar a Bíblia, onde ele lê um texto, mas não entende 100%. Ele vai e conecta esse texto com outro texto com conteúdo similar e consegue descobrir uma verdade que englobe e que vai além dos outros dois textos. Isso é chamado de midrash em hebraico. Passou só se escreveu sobre isso. Se alguém falar, você está pregando heresia, é o pastor de vocês que escreveu. Está lá no site, eu vi hoje. E muito bem. Esse terceiro, a maioria das pessoas entende só o que está escrito ali. Se você aprofunda um pouquinho no contexto com o que eu fiz aqui hoje, você vai entender o quê? Mais um pouquinho profundo, não é? Você cavou mais, você está entendendo como é que era aquele dia. Mas se você prestar atenção nos detalhes, você vai cavar mais profundo e vai descobrir uma coisa que nem todo mundo descobre. E Jesus ensinou muito assim. Ele ensinou por parábola, ele mesmo respondeu. Eu ensino por parábolas para que não entendo. Mas quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir. Quem está me buscando, conhece a minha voz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de Maimheim. A pergunta que não quer calar. Que Escritura? Ele não falou ali da Bíblia, falou de uma referência. A Escritura quer dizer uma referência, um ponto. Como diz a Escritura, ele está referindo-se a um ponto específico, a um ensino específico. Que quem estava lá naqueles dias sabia qual era, porque era um texto que o judeu também cantava durante o tabernáculo. O texto que é usado em tabernáculo, em relação à água, na festa da água, no último dia, ao qual, creio eu, e vocês vão entender por quê, que é o que Yeshua refere-se, ele se transforma na chave de tudo, você entende? Você deve crer, mas não é um simples crer. O conceito greco-romano te ensinou que crer é acreditar. Acreditar não salva ninguém. Eu acredito que Jesus existiu. Quantas pessoas já ouviram dizendo isso? E tem uma vida afundada no pecado. Acreditar não salva ninguém. Você tem que crer como a Bíblia ensina você a crer. É o que ele está referindo-se aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Crer na Bíblia é o quê? Não é só acreditar. Crer na Bíblia é o quê? Claro, acreditar e obedecer. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Ele crê, ele sabe os mandamentos e ele guarda. Esse crê nele. Senhor, Senhor, muitos milagres fizemos em teu nome, curamos enfermos, fundamos igrejas, curamos os paralíticos, abrimos igrejas no Brasil todo, gravamos CDs, fizemos shows, muitos se converteram, 1 milhão. O quê? Afasta. Vocês que praticam o que é iniquidade no grego? Quem é teólogo aqui? Anomia. A, partícula de negação, nomo. Sabe o que é nomo em grego? Lei. Apartem-se de mim, vocês que vivem como se não existisse lei. que fazem para vocês mesmos, mas não andam nos meus caminhos. Vivem como se não existisse ordenança. Vivem como se o evangelho fosse só crer e não fazer. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Abra sua Bíblia, agora é para encerrar mesmo. Morra, já passou tempo demais. Vocês não oraram por milagre, olha o que aconteceu. Isaías, fica de pé comigo, irmão, se você puder. Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Quem crê em mim, como diz a Escritura, a que ele se referiu? É o cântico que nós cantamos até hoje em tabernáculo, meu irmão. Se você for em qualquer sinagoga hoje à noite, ao redor do mundo, os judeus vão estar cantando isso aqui em hebraico. E nele, Shoti, Eftar, Veloivrat, Kiosives, Imratia, Adonai, Vairili, Yeshua, Ushavtemai, Besasson, Mimane, Yeshua. Não orei em língua, eu disse o texto no original. Isaías capítulo 12, verso 2. Ah, meu irmão. Isso aqui é uma repetição de Salmo 118. Davi escreve a mesma coisa. O Salmo 118 que é lido em tabernáculos. Olha. Eis que no Deus. Eis que Deus é a minha salvação. Calma aí. Agora começa. O que é ter Deus como sua salvação? O que é crer nele? É o quê? Confiar. E não temer. Porque o Senhor, o meu Deus, é a minha força e o meu cântico. E ele, por isso, se tornou a minha... Ah! Então, o crer que Jesus está incidindo, ensinando, é o quê? É crer em Deus de forma que Ele seja a sua confiança, que Ele seja a sua força, que Ele seja a sua coragem, que Ele seja a sua vitória e a sua alegria, porque cântico aqui é um sinônimo de alegria. Se Deus for isso para você, se Deus for isso na sua vida, vocês, verso 3, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Fontes da salvação. Referimos-nos a esse texto no original como fonte de águas vivas. Quando Deus é a sua fortaleza, a sua alegria, o seu cântico, a sua coragem, o seu vigor, a sua vida. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, Ele é o seu cântico, Ele é a sua vida, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu vigor. Aí, você tirará água das fontes da salvação. Você sabe o que é isso? E Jesus expande a promessa, né? Ele fala assim, peraí, sabe a fonte da salvação lá de Isaías, de Davi? É através de mim. Eu sou o veículo. Creia em mim, como diz a Escritura, e vocês, do interior de vocês, eu vou encher vocês de tal forma com a presença de Deus, que de dentro de vocês sairão rios das fontes da salvação. Meus irmãos, eu encerro essa noite dizendo o seguinte: nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Jaz aí indica sono de morte, é o jaz, aqui jaz fulano, esse aqui é o jaz que é usado. O mundo conspira contra a sua vida, contra os filhos de Deus. Para você ter sucesso, ter vitória, você tem que andar com Deus. Não é crer em Deus só, é andar com Deus. E andar com Deus significa que você vive a sua vida de tal forma que você traz se do seu interior fluem rios, não é só uma bacia, rios de água viva. O que é água viva? É água que cura, que liberta, que restaura, que sara, que muda. Isso é água viva. Se você vive e de dentro de você está saindo rios dessa água que cura, que dá vida, água viva, é como se você estivesse o quê? Trazendo o reino de Deus para a terra. Apesar do reino físico ainda não ter sido implantado, que haverá um reino físico, como a Jerusalém que descerá, ainda que esse não chegou, você já pode viver em antecipação a realidade desse reino. Não precisa esperar o milênio, o retorno de Jesus. Você pode viver hoje uma realidade que só vai se concretizar, não sei daqui quanto tempo, mas você pode viver hoje como? Sendo uma fonte de água viva. Porque uma pessoa que ministra cura, que ministra libertação, que tem o Espírito e o poder de Deus, ela vive na realidade dos céus, não é na realidade da terra. O ambiente que ela funciona é um ambiente celeste. Ela traz o reino à terra. Cura, prosperidade, vitória, libertação é uma realidade dos céus, não é uma realidade da terra. Mas você que vive nisso agora, traz isso. É a oração, a oração do Pai Nosso. Venha a nós. Eu vejo muita gente orando para morrer e ir para o céu. Não, a coisa é trazer o céu para cá agora. Nós temos que trazer o céu à terra hoje, com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu louvor, com o seu testemunho de vida, com o seu andar com Deus. Esse é o papel da igreja, pastor, é trazer o reino à terra, é impactar. E sabe qual é o conceito de reino? É um grupo de pessoas que se submetem ao mesmo rei, que acatam as normas, as leis, as regras, se submetem ao mesmo rei. A cada pessoa que você convence, que o Espírito Santo toca, e aquela pessoa passa a se submeter ao rei, o reino de Deus está o quê? Expandindo-se. Porque onde vive aquela pessoa, as leis que vigoram são as leis do reino, e não as leis desse mundo. Na minha casa, valem as leis do reino. Na minha vida, valem as leis do reino. Onde eu piso, ali passa a vigorar as leis do reino. Ali o sobrenatural é contínuo. Ali há um ponto de contato entre céu e terra. Onde eu ando, ali o ponto, a tenda da congregação. Vocês são tenda da congregação, do encontro com Deus. É um portal entre céus e terra. Você fluindo rios de água viva. É disso que fala Tabernáculos. É de nós termos o Filho de Deus, o Deus conosco, habitando em nós, fazendo de nós fontes de água viva. E o mundo precisa, o mundo está com sede, hein, pessoal? O mundo está com sede. Mas o que tem sido servido ao mundo? Suco? Refresco? Vinagre? Ou Coca-Cola com cabeça de rato? Sirva ao mundo aquilo que realmente vai saciá-lo. Águas vivas. Senhor nosso Deus, estamos aqui com o nosso coração cheio, repleto de alegria, porque estamos compreendendo, porque queremos vivenciar essa realidade. Não queremos apenas esse conhecimento, queremos implantá-lo nas nossas vidas. Queremos hoje declarar que precisamos da tua água. Precisamos que o Senhor nos transforme em fontes de águas vivas. Para que possamos impactar esse mundo, para que possamos levar o evangelho verdadeiro, o evangelho da cura, o evangelho do entendimento, o evangelho de transformar pessoas, servos do demônio, em verdadeiros adoradores. Oh, Pai. Faz-nos, ó Deus, retornar a Ti, a Tua Palavra, a simplicidade, Senhor, ao poder do Evangelho. Senhor, é muito mais do que uma religião, é muito mais do que um status, é um relacionamento com o Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós essas águas vivas. Yeshua, Jesus, vem! Muitos de nós te recebemos em nosso coração, mas acabamos por desfazer ou fragilizar o tabernáculo que o Senhor construiu aqui. Por isso vem, Senhor, e fortifica esse tabernáculo agora. Ó Pai, fortifica, levanta esse tabernáculo caído, para que o restante dos homens conheçam ao Senhor e andem nos teus caminhos. Te louvamos, ó Pai, e dizemos: bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos abençoou e nos preservou a vida, fazendo com que alcançássemos o dia de hoje. Yeshua, Jesus, tu és a fonte de água viva, tu és a luz do mundo. Brilha em nós, Senhor, brilha em nós. Apaga, Senhor, as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, coloca-nos no caminho da verdade e da justiça. Abençoe, ó Pai, a esta congregação, ao projeto Adoradores, a vida do pastor Sóstenes, sua esposa, sua casa, sua liderança. Ó Pai, proteja, fortifica. Ó Deus, continue dando revelações diretas ao teu servo. Continue, Pai, fazendo com que ele beba da fonte do teu Espírito, para que ele sirva de luz para a igreja, e continue sendo essa conexão linda com Israel e o teu povo. Que muitos da casa de Israel aceitem o Messias Yeshua através desse trabalho, desta casa, desta palavra, dessa unção. Que muitas vidas em pecado possam se submeter ao Rei dos Reis através desse trabalho, e que o reino de Deus seja aqui estabelecido e daqui para o mundo. Senhor, muda a nossa realidade, muda a nossa cidade, muda a nossa família, muda a nossa casa. Queremos ser fontes de água viva. Em nome do teu Filho Yeshua, Jesus, nós oramos e dedicamos ao Senhor este dia festivo de ação de graça. Odula Adonai Kitov, Kileolam Rastu. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia.